Summer. Yo. Do do do do. Uh-huh. Do do do do. Vai. Você queria ser, mas não é. Pode canelar, sua caminhada não deu nem chulé. Entro na tua mente, tipo num resort, eu alugo um chalé. Convincente, sua mente é fraca, eu chamo de chafé. Ideia quente, levo no foninho, sou tipo chofer. Vem na bota, vai comer poeira, aplaude como fã. Tentar de novo, porque teu talento não dá nem pro cheiro. Vem, nós agrada seus ouvidos, tipo ouvir Chopin. E mano, pelo litoral, nós vai litorando. Se fingindo de choripan, pra caber no pão. Nós segue acumulando ouro, tipo um leprechal. E na serra pro litoral, cês desce chorando. Por via das dúvidas, pra viagem fato, não vou sustentar o fato. Eu fui além de papo. Sujeito homem com filho no colo, vira Davi. Pode brotar qualquer cuzão que eu não tô nem aí. Uma peça na cintura, um terço no pescoço. Virei coisa ruim pro sistema lotado de bom bolso. Red pill, double kill, todos esses pau no cu. Nós é quebrado e passa fita quando ela surge. Eu tô longe, não consigo mirar de perto. Tipo sniper, te atinjo com esse papo reto. Habilidade é controlar a curva. E quando a bola cai é tipo uva. Vai, ufa, vai filhada. Rimando pelo litoral, nós vai litorando. Se fingindo de choripã, vai caber no pão. Nós segue acumulando ouro tipo um leprechal. E na serra pro litoral, cês desce chorando. Rimando pelo litoral, nós vai litorando. Se fingindo de choripã, vai caber no pão. Nós segue acumulando ouro tipo um leprechal. E na serra pro litoral, cês desce chorando. E dentro daquele apartamento lá, o cara acaba ficando alienado. Aí sai na rua, vê um moleque de 10 anos sem camisa e toma um bagulho dele. É inadmissível um moleque de 10 anos tomar meu bagulho. Porra, pá, playboy dá mole pra caralho, né, mano?